do Naldinho. Pagodeiro Produções, tamo junto. A minha saudade está com pressa. Que semana longa é essa? Cadê que o FDS não chega pra eu encontrar minha nega? A mala mais de uma semana pronta, só 200 km de distância. O dedo tá coçando pra ligar, fala que tô indo te encontrar pra isso acontecer. Vai ser só love 24 horas, banheira com espuma no motel, aquela música que a gente adora, regado de champanhe e pão de mel. Vai ser só love 24 horas, banheira de espuma no motel, aquela música que a gente adora, regado de champanhe e pão de mel. Eu vou fazer valer esse tempo longe de você. Eu vou fazer valer esse tempo longe de você. Mais de uma semana pronta, só 200 km de distância. O dedo tá coçando pra ligar, fala que tô indo te encontrar pra isso acontecer. Vai ser só love 24 horas, banheira com espuma no motel, aquela música que a gente adora, regado de champanhe e pão de mel. Vai ser só love 24 horas, banheira de espuma no motel, aquela música que a gente adora, regado de champanhe e pão de mel. Eu vou fazer valer esse tempo longe de você. Eu vou fazer valer esse tempo longe de você.